posição de bato na porta. Um dos dois vai atender o outro. A posição de Jesus é exatamente essa. Agora, viu, aqui não venha falar nada. Se você que não, vai, não vale, não vale nada dele. De porque eu vim aqui, vamos supor, contar pra você, ah, seu pai falou isso, assim, seu pai falou aquilo, não vem falar. Porque a gente, como eu falei, não, o que a gente passou aqui não foi fácil, não tá sendo fácil. As coisas, a atitude da pessoa tem consequência. Quando eu estava lá que eu passei mal, então imagina eu chegar no hospital com contração, tudo. E no dia seguinte ele está pondo coisa na internet e vindo falar com o Eduardo para causar mais treta. Ele sabia, porque eu liguei para ele. Ligou para o Eduardo? Não, liguei para o pai falar que eu tinha ido, tudo que tinha acontecido depois da vida. E ele gritava, gritou comigo, gritou com o Maurício. Fazia assim, eu vou, eu saio na bala com você. Coisa de bandido, o que ele fez foi coisa de bandido. E veio assim com a mão, ó. Ó, vou, não sei o quê. O Maurício falou, isso que eu vou falar. Independente do que for, nada justifica o que ele fez. Nada justifica. Sabe? E virar e falar assim, tira isso daqui tá pra mim. O Maurício só fez assim, ai, agora não. Fez assim, agora não, porque eu já tava o dia inteiro com o pedreiro e eu não tava fazendo as coisas, eu fiquei acompanhando os dias, ele tava com a perna muito inchada, então ele que tava fazendo as coisas lá, né, e aí o pai suga, né, pega isso daqui, faz isso, faz aquilo, e falou assim, ah, agora não, só que virou as costas, e daí ele começou, quem você pensa que é seu bosta? Só que daí a pessoa não tem sangue de barata, né? Bosta é você, pra ele. Daí foi ladeira abaixo e daí ele falou assim, você quer sair na mão com você, eu quebro você, e veio vindo assim como, quer sair na bala com você, eu meto bala, e veio, começou a gritar comigo também, você entendeu? Começou, só que agora põe assim no lugar a família dele também, a família dele não quer nem ver perto, porque vou falar assim, vamos arrotar um pouco, meu amor, na rota. Mas enfim, muito tempo não mando de pouco ainda. Nenê, falar assim, se fosse no seu lugar alguém falar que alguém mexeu, assim, quer sair na bala comigo, falar assim pro neto, vou meter bala em você. Isso é coisa que se faz, isso é coisa de gente normal, é decente. Eu, por minha vez, eu fiz um empréstimo 20 mil com juros, que tem juros do banco, eu vou pagar quase 30. Vou ficar 4 anos pagando essa merda. 4 anos. Tá? E eu não pedi pra ele um real pra ele. Um real. Fui, fiz o contrato, agora contratei o pedreiro lá que tinha indicação. E aí, no pedreiro, não é de qualquer lugar, ele trabalha, tem uma empresa. Tem uma empresa, uma construtora. E eles. Ela saiu de lá, mas eu ainda vou. Eu vou lá. Tá, essa coisa que deu uma gorfada aqui, não sei se gorfou em mim. Veja nas costas assim. Só que coisa mais tarde a gente troca você. Né, Nenê? Quanto menos mexer com. Daí ele pegou e fez isso, a pessoa não tem noção da realidade. Estou fazendo muito. Tipo, como quem diz assim, tipo, primeira coisa que ele pensou, os aproveitadores, como se fosse tirar vantagem dele, o Dante vai tirar vantagem dele, sabe? É. E ele já tinha dado outras pisadas na bola comigo, né? Todo mundo. Só que assim, o que eu falo, vídeo que ele fez comigo. Você, então, mas aí que tá, você ficar perto dele é uma opção sua. Uma opção minha. Uma opção sua. Agora, eu não vou, porque eu cheguei, o que ele fez com o Maurício foi bem claro. Não quero, não fale. Não vou falar. Porque assim, ele, e assim, falo, ele não tá, é uma coisa que ele está assim. Ele é assim. Ele sempre foi assim. Você entendeu? Essa coisa. Agora, não é normal, estão tirando vantagem de mim. Primeiro que aquele terreno lá tem cláusula de um monte de coisa que o Rodoarte colocou. Ele está irritado simplesmente por eu morar lá. Ele acha que já ia tirar vantagem dele. Sabe, antes eu ficava, me arrependi tanto de ter ido pra minha casa. Nenê, tico, é refluxo, meu amor. Vamos levantar um pouquinho. É. Se ele ficar muito nervoso, eu não vou conseguir segurar, vai ter que dar uma madeira. Nossa, dona Chiquinha, vou levantar um pouquinho. Vou levantar. Você muito vamos levantar meu bração. Fale pra mim onde você, quando vocês encomendam comida, onde vocês encomendam? Ai, gente, tipo um lugar que eu gostava e fechou. Aí eu peço do iFood normalmente. Pego marmita, tipo, que nem eu tenho aqui, mas deixa eu ver se tem coisa sem carne que eles mandam pra mim. Não. E daí nem que eu coma. E daí, eu, depois que eu comer, eu dou uma ajeitada na casa e faço comida pra mais tarde, porque, tipo, a gente vai precisar jantar, né? É, tá. Não, pega... Nem pensar nisso, porque tem hoje, eu vou falar, feijoada. Nem pensar, filho, eles não têm opção de prato vegetariano. Não, sabe de onde eu peço? Aqui, ó, do... Mas o resto aqui, mas pra você também, né, moça? Aqui, ó. Eu peço do grileto aqui do Extra, que o Extra é do Extra, tem coisa boa. Viu? O Extra é perto. O que que eu vou buscar? Daí eu pago a taxa do iFood. Ah, mas, viu? Hoje eu vou pagar, e daí eu vou, a partir de agora, eu vou colocando a casa no eixo. Eu dou uma ajeitada agora, se der uma passada aqui, cada dia eu vou fazendo uma coisa. O que você vai querer? Ó, e entrega grátis ainda. Eu peço prato com omelete. Veja o seu qualquer. Você compra no Click, porque tem ó... Ah, é Click no seu É, já tá cadastrado com meus dados, tudo tá aqui. Eu sou Click, daí só tem que buscar e é rapidinho. Ó, bombo vegetariano, dois pratos de omelete, mais um frito. Tá. Ó, dá pra pedir? Exatamente do que é Jesus Cristo de Nazaré. Não sei se você vai querer outra coisa. Pode não, mas... Ah, é individual, né? Não, dois combos. Tem dois pratos, ó. Dá uma olhada aqui. O conselho mal dado pode levar milhares de... Ó, tô bonzinho, mãe. É claro que a gente tá vivenciando agora. Agora eu tô mais claro. Minha barriguinha, eu sou um nenê bonito. São beijo, um dólar por cada vida. Porque uma vacina significa a vida das pessoas. Mas eu quero que o senhor vá para casa da reflexão. O senhor chegou a postar com o nome. Aqui, esse combo vegetariano aqui de 45, né? É. Ele vem omelete recheada, arroz branco e feijão preto ou carioca. É, você escolhe o recheio. E sai 20 e poucos. 20 e poucos cada um, é. Põe esse hoje, que daí depois eu vou. Então, onde que eu ponho? Eu clico nele? Clica isso. Boomer. Aí ainda vem o refrigerante ainda. Refrigerante eu não vou nem tomar, filho. Eu tô evitando, mas eu tomo água. Não, mas eu acho que compensa um pouco. É. Omelete. Omelete a gente escolhe. Qual recheio da preferência? Mussarela, vai baixando aí. Dois pratos de omelete. Brócolis, seleta, vinagrete. Põe a queijo, sabe por quê? O brócolis dá gases no menino, né? Então, é. O qual que vai, filha? A mussarela. Mussarela. Mussarela. É dois recheios? Dois, é. É seleta de legumes, vinagrete, bacon, cubos, não. Põe a seleta. Seleta, isso. É, isso, eu gosto também. Feijão preferido, eu prefiro carioca. Purê. Eu prefiro purê também, então tá batendo. Então, dois purês? É. O de cima foi, faltou um ou não? Um purê, o segundo foi a carioca nos dois pratos. Isso. Ah, tá. Põe assim. Ah, então, carioca nos dois pratos. Mãe, aí não se picou mesmo. Volta lá. Aqui. Aí, né? Aí agora o purê já foi dois. Dois. Seu refri, Guaraná ou Pepsi? Guaraná, né? O Maurício gosta porque eu vou deixar. Deixa eu ir. Guaraná. Ah, peraí, o Guaraná de 1,5 litro? É? Nossa senhora. É saladinha. Não, tem que pagar. Ah, então, mas você não quer? Não. Não, eu vou fazer comida depois. Então tá, ó. Que você tem que comer, filho. Sobremesa não também, né? Porque não é incluso. Você quer alguma? Não, é um pequenininho, acho que não compensa. Deseja talheres descartáveis? Não. Não. É, alguma observação? Não. Opa, você picou em alguma coisa? Não. Não talheres, é nos dois, é porque é como. Ah, tá. Então, é, tiver alguma observação? Não. Adicionar. Então, isso. Já foi, daí. Escolha a forma de pagamento. É, cartão. Peraí, total mais itens. Crédito, cupom. Ah, não, volta lá. Ai, meu Deus. É que eu tô com ele aqui, tá difícil pra enxergar. Ah, a gente já pediu sacola. Ver sacola. Escolha a forma de pagamento. Pix, clique pelo app, pague na entrega. Pague na entrega. Pague na entrega. Master. Master. É, não, Visa. Crédito. É. Visa. Fazer pedido. Aqui eu seguro. Só fala aqui. Fazer pedido. Ai, tico-tico. Aqui. Confirme a entrega. Confirme a entrega. Confirmar, Pedro Nolasco, pagamento na entrega. Crédito. Confirmar, fazer. Dando as informações, 35 minutos. É, mas aí, independente dessa comida, vai ter que fazer para mais tarde. Esse é o seu, né, filha? É. É. Deixa aqui. Não, você acompanha quando tá chegando. Ozymandias. Ai, acho que agora é hora da mamadeira. Será que eu seguro ele? Normalmente eu não dou de dia, mas eu, como eu dormi pouco, eu acho que hoje eu tenho menos dente, acho que hoje ele acordou com o cólico. Quando tá assim, fala, ai, agrada, dá um agradinho pra ele, vai. Ozymandias é a liderador. tinha que poupar, eu tinha que segurar ele na despesa, porque ele tinha as fases do campeonato dele, que ele gasta muito, e eu te adorei. Se a gente teve que tratar com o primeiro ano, agora eu vou sair. E outras, ele não sabe, né? Ele dá voltas. A FAD só financia a dívida com o fiador. Eu tenho que ter um fiador, eu mesmo com o tempo estável, para garantir a minha dívida com a FAD. Eu estava recebendo mudança e ficava com o nome sujo. Eu com o nome sujo, como que eu alugava essa casa? Eu como que eu ia... Você pagou a conta? Seguro financeiro. Não, não é caução, não é uma segura. É a melhor coisa para todo mundo, assim. Porque o seguro é pela porta seguro. Ele cobre qualquer coisa. Ou seja, se tiver uma obra ou uma coisa assim, o seguro cobre. Passei na primeira fase. Mesma intensidade. intensidade. Claro. Seja ela como for. Perfeito. Posso continuar? Pode continuar. A verdade sempre prevalece. O bem sempre vai prevalecer. E essa relação. Essa ilação que foi feita por um preço até que retorne o meu tempo, eu não falei especificamente de um colega, eu falei que durante sessões nós tivemos muitas citações aqui com colegas falando de Deus, de Jesus Cristo replicando com isso. Mas na hora, por exemplo, de investigar a corrupção, depois que eu comi, eu formo na casa. Na hora de si, observar maus feitos, nesse momento, não se lembra de Jesus. Porque ele não aceitava o hipocrisia. Ele chegou nos medidores do tempo lá e mostrou a sua firmeza. E eu acredito que essa comissão, senador, ela vai mostrando a cada dia a sua casa. Mas eu vou fazer perguntas ao senhor. Mesmo. De alguma forma o senhor. Porque o Maurício Murilo não estava para ele. Direito que o senhor tem, mas na hora que ele queria, no minuto que ele queria. Em 2018, o senhor passa a atuar no projeto Brasil do Bem. E vai a Roraima para apoiar as ações da Operação Acolhida. No início o senhor demonstrou. Mas eu falo, né? A conta vai chegar. Vai chegar. Outra vez com mulher. Sua dedicação pessoal. Não. Meu apoio a mais de 12 mil venezuelanos que fugiram da ditadura. Eu repito, senador, Marcos, a família dele inteira. E viu, mesmo que fosse, você chega e separa ninguém é amarrado em ninguém. Que ações especificamente foi desenvolveu lá? Qual foi a sua relação com as Forças Armadas Brasileiras? Vomitando. Seu projeto recebeu recursos federais. Depois eu vou dar ele de mão beijada para essa pessoa. Não, de não. Respeitosamente. Eu estou me afundando. Não, eu construí uma vida. Eu construí uma vida. Eu falei, não. Eu não vou dar isso para ninguém. Esse gosto de falar, ah, eu meu desgosto. Não. Em 2020, pela primeira vez, em sua vida, o senhor criou um partido político, tendo escolhido o PSDB, mas em seguida aproximou-se do governo Jair Bolsonaro. Por que ser deputado do PSDB? O senhor optou por aproximar-se do governo do Brasil atual. Eu não falei para o senhor presidente. Em 6 de junho de 2020, o site G1 publica a seguinte notícia, abre aspas, cotado para o cargo do Ministério da Saúde, diz que estados implantados da Covid para levar orçamento. Secretários de Saúde chamam, fala, de leviana. Pergunta que eu lhe faço como objetivo, o senhor fez esta afirmação? O que o levou a suspeitar? Talvez o senhor tenha tomado 15 dias. Senador? Mas aí, eu já falo para mim. Eu acho que o fato. O senhor permaneceu 30 dias no Ministério da Saúde. Porque a gente precisa falar. Que cargo o senhor iria? recompensa mais nesse lugar aí que eu peço. Peço pelo iFood também. É, meu amor. Deixa eu segurar ele enquanto você faz. Eu acho que assim, se ele tomar uma madeira, ele dorme. Daí eu consigo. Enquanto você limpa, eu lavo. Meu Deus. Peidou, filho, meu Deus! Se assustou com o peidinho, o seu é peido! Pronto. Bem-vindo, coisa gostosa! Thank you. Jesus, que linguiça, né? É que todo mundo quer aproveitar, sair fora, galera. A ração de vocês lá. A comida de vocês tá pra lá, fofo. Então, sai fora, vocês dois. Eu não dói que o Maurício, tudo que ele come, ele dá. Eles estão ficando mais saudável. Eu controlo, eu controlo. Agora, o Maurício dá tudo. Eu já vou fazer uma salsichinha pra vocês. Você viu, desde que você chegou, ele deu uma cochiladinha, não foi? Mas ele dormiu? Vai tomar a dose, próximo dose, 90 dias, nesse intervalo, ele pode se expor, não usar máscara, contrair a doença, ter uma forma grave da doença. Eu não sei se nós fomos assim. Flávio, eu apanhei muito com você, do Leon, por causa da asma, né? Mas e o Leon de asma, quando que você descobriu? A sua? Não, a dele. A do Leon, a hora que nasceu, o doutor Luciano falou que surgiu aquele vergão no rosto igual ao do Dante. Mas era um vergão vermelho, um negócio assim. Aí ele pegou e só falou da roupa, né? Eu tinha posto uma roupa lá no hospital, vermelho, que nem as enfermeiras por conjuntinho vermelho. Daí ele falou, ó, já passou a sua fase de superstição? Já tá imunizado, porque eu falei que é pra evitar quebrante, né? O do Leão usou uma, parecia um sacizinho, vermelho inteiro. Aí ele pegou e eu falei assim, sim, ele falou do verdão, e ele falou, não quero assustar você, mas esse, quando tem essa reação na pele muito intensa, logo ao nascer, é primo irmão da asma, viu, filho? Então você fica esperta. Mas o dele não está, quando nasceu não tinha, demorou quase um mês para aparecer. Ele falou, é uma coisa prima irmã da asma. É, porque o do Dante demorou, e assim, você vê aqui em casa, tudo tem os cachorros convivem, tudo, falei, vai ser um teste, né? Aí, não sei, 7 meses, ele teve crise mesmo. Aí eu já tinha o aparelhinho seu, já não precisava ir, já usei o aparelhinho, só que o dele já desde o começo foi mais forte que a sua. Mais intenso. Inclusive, o próprio Edilé Público, há poucos dias atrás, disse que a hidroxicloroquina tem medicação para curar. E o dele, fizeram teste, tudo assim, tudo normal. Até perguntei, porque antes ele ficava com o narizinho da Darth Vader, ficava... Daí a médica falou, não, acontece isso porque ele saiu do meio aquoso, né? E aí o ambiente externo é seco, daí tipo, o nariz produz secreção para estabilizar. Daí, ela voava com sonina e lavava, ficava bonzinho. Jesus, o senhor nega até que tomou e indicou a vacina. E no corpo ele não tem nada, é só o rosto mesmo. A forma irresponsável do seu receptor. Mas eu perguntei várias vezes, até porque eu sabia, né? Eu perguntei muito para pediatra. O pediatra falou, não tem que se preocupar com nada. Os que estão atrás de um internamento, de uma UPA, o senhor foi muito irresponsável, muito irresponsável. E ela falou que a alergia do rosto dele é de tecido. Aos donos do poder. Daí eu falei o que eu fazia, ela falou assim, evite usar, mas quando está muito frio, não tem o que fazer, porque quase todas essas roupas de inverno, fofinhas, assim, todas têm um material sintético. Deu um voto que já tinha chamado o cara de charlatão, agora chamou o cara de puxa-saco. Mas ele vai pegar a licença.